to 118.95. 118.95, thank you very much. Muito obrigado. Tower, 3 Charlie Echo Golfo, Sierra Victor 366 on time of runway 10. Echo Charlie. 3 Echo. Golf Echo, clear to land, runway 10, wind 120 degrees, it's 3 knots. 3 Charlie Echo Golfo is clear to land, runway 10. Decimal 8, ao TRN 126 decimal 0, me solicita para desligar. 3812260, bom dia. Azul 2775, vou ir para o Serra Vista 368, desça para o nível 050. Para a torcida, o azul 4958. Azul 4958, desça para o nível 060. Inicie redução de velocidade para 220 nós, número 5 na aproximação. 060, número 5 na aproximação, reduzindo o azul 4958. Voo 649 é autorizado para o procedimento aeronave pistão no zero, complete redução de velocidade 2009. Dá mais tempo, tá? Azul 2775, complete redução de velocidade 210 nós. Reduzindo 210, azul 2775. 366-2229. Parado 2229, complete procedimento, chame torre, 118 decimal 95. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, passarei 2229. 5975. Azul 4958, desça para o nível 050, da presença vai ser revista 368. 050 para o Serra Vista 368, 4958. 2 Salvador, passarinho 2229, bom dia. 2229, bom dia, continua a aproximação, o andando está livre. 29. 3 Charlie Echo Golf Echo, grounded 49, vacate right. And after vacate, make your taxi via taxi Alpha. And report on taxi Delta to crossing the runway 10 to military approach. Okay, the Alpha, and we check Delta to cross the runway. We start for short, we hold short at Delta. Gostaria de 9, autorizado o pouso na pista no 0, vento 1, 50 graus, com 29. Autorizado, 229, está baixado e travado. Salvador, bom dia, 649. Gol no 649, continua a aproximação, guardando pista livre. Quatro. Continua a aproximação, olhando para livre. Eu já percebi. Seguinte, senhora, a aeronave à frente está um pouco próximo. Pedi por gentileza para livrar rápido, para assim a gente conseguir prosseguir na aproximação, por gentileza. Estabilizado, Azul 277. Gente, Azul 2775, aguarde transferência de comunicações. Azul 4958, desça para 4.000 pés, ajuste na 0 no 6, autorizado procedimento R9, pista 1 na 0. 4.000, com 1 na 0 no 6, autorizado procedimento Azul 4.000. Posicionando taxi Delta. Mantém posição 3 Charlie Golfe. Azul 2775, complete o procedimento, chame torre, 118, decimal 9. 1895, boa, Azul 2775. Oi, Salvador, bom dia, Azul 2775. Azul 2775, bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, 2775. Gol 1649, o vento de 1,40 graus, 2,9, autorizado, pouso, pista no 0. Livre pouso, no 649. Charlie Echo, Golf Echo, clear to cross in runway 10 and via taxi hotel to military crew. Okay, crossing runway 10 via Delta then hotel at military Echo. Charlie Golf Echo, thank you. Go 1 649, solo foi o 54, direito no 211. Direita 211, Bruno 649. Livre pouso azul 2775, não no zero. Formosa QT3, está igual, você com marcha 27, tio. Ok, 3 Charlie Echo, Golf Echo, 3 Frequency on Military April. Liga, fica. Golden 060, bom dia, autorizado direto Serra Dita 366, desça para o nível 050. Bom dia, Azul 4958, complete procedimento, chame torre, 118, decimal 95. 119.95, grato, bom dia, o 4958. 1895. 6895, grato. Torre Salvador, bom dia. Azul 54958. Azul 4958, bom dia. Continua a aproximação, aguardando o fiscalismo. Aguardando o fiscalismo 4958. Azul 2775, solo foi o 57. Libera a direita no taxi Eco, chame solo no 21, décima 1. Eco 211, 2775. Azul 4958, autorizado pouso na pista no zero, vento de 170 graus, 2 nós. Torre Azul 2775, retornar. Prossiga 2775. Confirmando solo 1211. Afirmo 1211. 211, boa. Azul 4958, solo foi o 01, direita 121, decimal 1. Direita 1211, o azul 4958. Gol 2060, desça para 25000 pés, ajuste 1-0 no meia, autorizado procedimento R-nave, pista 1-0. Descerrando para 25000 pés, ajuste 1-0 no meia, autorizado procedimento R-nave, pista 1-0 no meia. Até o Romeu Golf, prossiga. Até o Romeu Golf, nenhum tráfego reportado, estamos fora do solo, ajuste 1-0 no meio. Decolou 05, mantendo a escuta no sobrevoo de Pitola Sul. Reporta, terminando o sobrevoo para prosseguir até 7 baixo. Afirmativo, senhora. Reportará livrando o sobrevoo. você já no local de sobrevoo. Ciência, Torre Meu Golfo, mantendo a escuta permanente. Mantenha a escuta permanente, Golfo. Sugou 2-0, minha zero, estabilizada. Final aí, nave fixa, minha zero. Sugou 2-0, complexo de procedimento, chame torre, 1-1-8, decimal 9-5. 2-18-9-5, gol 2-0. Sou Salvador, bom dia, gol 2-0. Estabilizado, RNAV 1-0, Vitor. Gol 2-0-6-0, sua aproximação é de pouso. Vale a autorização de pouso, gol 2-0-6-0. O meu golfe se afasta do eixo de aproximação da pista no 0, temos um banho da golfe na final da pista no 0. Vai se afastar com o meu golfe. Gol 10060, preformação à direita. Próximo aproximadamente uma milha da cabeceira. Temos um helicóptero, 500 pés. Não vai interferir com o pouso, uma opção 4-4. Autorizado o pouso na pista no 0. Vento é de 1,80 graus, com 3 nós. Vento do tráfego, autorizado o pouso no 0. Gol 10060. Zona 755, bom dia, autorizado direto Serra Vista 367, vista para 4.000 pés, ajuste 1-0-6. Serra Vista 367, 4.000 pés, 1-0-6, vou marcar o Romeu Golfo superou o gol na final, foi autorizado o regresso ao local de sobrevoo. meu gol foi autorizado. O 2060, Paulo, foi o 13, direito 1211. Direita 211, gol 2060. Rio 5975, bom dia, autorizado a Linhares de Colapso no zero, o vento 200 graus, com 2 nós. Já 9970, após a rolagem do Rio, a Lima tem? Após a rolagem do Rio, a Lima tem 0970. Bom dia, 5975 da Rio, no perfil da Momo Frutti. Rio 5975, bom dia, contato radar, suba para o nível 350, sai da Momo. 350 na Momo 5975. Geral 9937, vento variável com 2 nós. E o 5975 tem condições de incrementar a razão de subida? Até que nível? Até cruzar o nível 100. Vai manter 2.500. Bem, se informa o tráfego sua posição de 2 horas a 2.2 milhas rumo sudoeste, cruzando o nível 100 para 4.000 pés. Um Bravo 737. Sim, 5975. Controle, Federal 9970. Circulando, eu da bomba, neném. Federal 9970, bom dia, autorizado contato radar, suba para o nível 340, sair da bomba. 340, sair da bomba, direto ao vivo, voa a proa direto de neném. Ou quando, Federal 9970. Geral 9970 inicialmente mantém o perfil de saída devido ao tráfego em aproximação pelo setor norte e tráfego anteriormente decolado também da pista 10 na saída móvel. Relativo, mantém o perfil, Geral 9970. Salvador é o 5975. Prossiga. Confirme por gentileza até que nível você precisa manter a razão? Até o nível 090, Rio 5975. 090, após, pode voar para o TI. Aguarde a coordenação, Rio 5975. Rio 5975, o tráfego já superado, é, razão de subida a critério, aguardando a autorização para voar para ti. A sua escuta, 5975. Voo no 755, autorizado procedimento da RNAV, pistão no zero. Rio 5975, autorizado, direto para ti. Direto para ti, 5975, Rio. Falador Gol 9937, passando 1.400 na área, Borono. Gol 9937, bom dia, contato radar, suba para o nível 380, após 2.000 pés, autorizado direto leste. Só 380 e após 2.000 direto leste, 9937. Bom dia, Rio 5975, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Considerando sobrevoo no Parque de Exposições, a senhora vai seguir com proa da Barrondina. Ok, se afastando o eixo de aproximação da pista no zero, aguarda transferência, até o meu Golfo. Vai aguardar a transferência, Golfo. Será 9970, chame centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2025, 2545, muito obrigado, já pronto, será 9970. Meu Golf, transfere controle 120 decimal 8. Vai transferir controle, graça. Voo no 755, autorizado pouso na pista no zero, voo no 40 graus, beleza. Quem ainda vê pouso na 10, bom, 7855. Zero na meia. Vai manter 500 pés no 0 na meia. Eu sigo a Rio 5973. Beleza, Lívia, condições de em coordenação, nos autorizar o rumo de Romeu Fox, 18. Bem, se aguarde a coordenação, Rio 5973. Aguardo, obrigado. Voo 9937, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 288, 260, 9937, até daqui a pouco. Rio 5973, autorizado, direto Romeu Fox 018. Muito grato, direto Romeu Fox 18, 9973. 1, 755, Falcons 30, direita 1219. 219 na direita, obrigado, bom dia. Tenho 5973, chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 126 decimal 45, Recife, decimal 73. Bona 092, bom dia, autorizado direto de Servita 366, deixa para o nível 050. Passarei 2223. Passarei 2223, autorizada a linha de decolar 410, vento variável com 3 nós. Autorizada a linha de decolar, passarei 2223. Zero 92, está passando Boipeba, cruza a linha do litoral, inicia o voo sobre a água, desça, sem restrições, para 2.500 pés, com ajuste 10 no 6.9, plano para o Serra Vitor 366 para o RNAV. Confirme, gol 10. 2.500, com o B16 autorizado, então a aproximação final, o RNAV está 10. Decolou aos 40, controle 1208. 08, bom dia. Olha, bom dia, passaria do 2223. Olha, 2223, controle, está em contato, problema, prossiga como autoridade. Seguindo. Passaria do 2223, voe Alefa. Alefa, grato. Passaria 2223, está livre da restrição de uma centena, 15 fora. Sem restrições. Dado. Runo 092, está autorizada a aproximação. Rede Gol 092, autorizada a aproximação para Renato Runo 0. Runo 0, the grade 0 final. Sim, line up and take off from 310, Gol 1759.